Fala. Bobjet 5728, pushback e acionamento da saída da nave da companhia que tá chegando aqui. Afirmativo, guarda a equipe de solo então, após a mesma completar o estacionamento no 10, à sua esquerda, tá livre, após o completo estacionamento. Passando a aeronave da companhia retaguarda, parqueando na posição 10, vai estar autorizado, 572. Azul 4463, autorização Ilhéus 200, tem aí o informe. Ilhéus, uniforme confere informação em curso, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Azul 4463, Salvador Ilhéus, autorizado nível 200, decorda 10, primeira curva direita, perfil da saída da EL, lei da pós-lida, voa direto Ilhéus. 5027 é o transponder, controle 120, décima 8, 4463, azul. Autorizado Ilhéus no 200, decolda 20, da 10, curva direita, no Dael, Leda, pós-Leda, direto Ilhéus. Transponder é o 5027, controle em 1208. Confirme apenas o nível copiado que eu não consegui compreender. É o 200, confirmando o transponder 5027. Correto, azul 4463, reposto quando pronto, 101 no portão. Vai reportar o azul 4463. Sole Salvador 3216, boa tarde. Salvador 3216, boa tarde. 05949, desça para 2010, QNDA 10016, autorizado ILS, reporta estabilizado. 05949, desce para 2010, reportará como estabilizado. Tá bom. I-16, Pátio Índia, Ponte Verde 865, 7282. Controle Salvador, 3216. Sim, Tucano 91, chama o Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 351-3325 para o TAM 3191, obrigado e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Controle 3216, boa tarde. TAM 3216, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. Força Aérea 4514, aciona a identificação, desça e mantenha nível de voo 060, chegada Ponf. Força Aérea 4514, procedimento em uso é o ILS X-Ray da pista 10. Confirme. Aguarde. Salvador, boa tarde, é o 2728, ponte espera da 10 para o ano. 2728, a linha decola 10, vento 080 graus, 049. A linha decola, 2728. Eu já descido até o 040, correção, até 4 mil pés, ajuste no 06. 406, 406. Sou o F721, sim, que dá desce na chegada Mari, para o nível 060. F721. Mari, F721. 208-5728, boa tarde. Salvador, objeto 5728, muito bom dia. Objeto 5728, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, sai da PUCA. Saiu da PUCA. A cidade está presente, PUCA? Que ontem eu percebi a saída. Após o TAP, desce 2 mil pés, autorizado LS 1016, informe estabilizado. Após o TAP, autorizado 2000 pés, 1.016, após cruzar no meio, 78, na 3, 206. A 3206 indicada. Confirma velocidade indicada? 2509, 3206. Inicia edição 770 nós, 1709 nós, é o número 2 na aproximação. 70 número 2, 7206. O objeto 5728 restrito pelo centro nível 270. 270, 5728. Eu sou um milhão do final, Eu copiei. Outra vez, agora para copiar. Flamitango Serra Alfa, prossiga. Alfa, acione código 2224, posição normal, informe ingressando via caixa pregos. Geográfico, qual destino? Sobre voo no aeroporto ali, através do ponto seco, e retorna para a 9090. 2804, passando nível 200, com a uniforme. 3804, desça para o nível 070, chegada a mais de 1016. 070 com 1016. Ok, tá indo para o destino, é Porto Seguro, confirme. Papai uniforme está no Serra Alfa. Reporta pronto. Papai está pronto, pronto. E Salvador? E confirma o que irá manter o Tão Serra Alfa. Para Porto Seguro? ...7h30 em Porto Seguro. Ciente, pego o Serra Alfa, no tráfego conhecido desse controle. Centro Recife para informação de voo e alerta, frequência no setor é a 125 decimal 1, alternando 13325. 059, você falta fora de solo. 01, 37, alocado, estamos na braça, ele está. Turno 8, decimal 6. 1, 9, decimal 6, 5, 9, velocidade indicada. Tá, 190, 270, tá, 3, 2, 1, 6. Tem o tráfego da Força Aérea à sua frente, 10 milhas de forma estabilizada, inicia a redução para aproximação. Tá reduzindo, repórter estabilizado, tá, 3, 2, 1, 6. Fica na 7 horas, está aguardando a confirmação de tudo. Fora do solo, família Brava. Fora do solo, Zuno Rio, chama o controle, no 20 desse momento. 208, chama na. É Papa Romeu, família Brava. Papa Romeu, família Brava, senhor. Prossiga, família Brava. O plantão sobrevoa aqui próximo ao Porto Seco, por alguns minutos, voo de aerofumagem. Pede. E 6721 indicada. Tá, reduzindo, senhor, para 259. Pede. Série 5949, pouso autorizado no 0, vento 050 graus 069. 5949, autorizado pouso. Todo 180, 5728. 75728, aguarde, fecha esse. Bora. 5728, chama o centro Recife, no setor frequência 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. Boa noite, 5245, 5728, bom dia. 4, após a posição pelo, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, informe estabilizado na final do procedimento do VRAC. 2.000 após pelo, desça para estabilizar. Salvador 35490, ciente da uniforme, autorização. Uniforme confere, pronto, corpo, 5490 da Tripter. Afirma. 5490 Tripter, autorizada Petrolina, 200 nível, decola da 10. Primeira curva esquerda, precisa sair da Momo, Cogbo, após Cogbo, direto Petrolina. 5037 no transponder, o controle em 120, decimal 8, 35490. 5037 o transponder? Afirmo, 5037. Ok, então autorizado Petrolina, nível 200, decola da 10, saída Momo Cogbo. Após Cogbo, é, Petrolina direto. O transponder 5037, o controle de saída 208. Correto, para 3, após quando pronto, fracionamento, puxa. Maraguada. Quatro altos que estão mantendo. Ah, do 4 Júlio, só no 2, agora, passando aqui. 7. Tá fazendo a 3, 2, 6. 2, 6, chame a tua, 1, 8, boa. Alto e claro. 67, 2, 1, velocidade de casa. Para 210, cruzando agora 220. Passou o vetor para sequenciamento, esquerda para 030, limite o curso do localizador. 030, limitado o curso, casa 20. 230, curva esquerda, habilitar, especialista. 41, prossiga. Autorização de tráfego, Guarulhos, 280, uniforme. Eu tenho 340, copia? Manda. Objeto 6741, autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10, primeira curva direita, prefira saída da El, Leida após Leida, voa Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meia. 5043, eu transpondo o controle no 20, decimal 86741 da web. Primeira nave chamou o centro, ela chamou o controle. Direita e após bridge, vai decolar 10, curva direita, o transponder é o 5043, o controle 120, decimal 8, 6741. Protegimento correto, repouso quando pronto, pressionamento push 6741 no do web. Botará pronto. 050 na chegada Mário, PAN 3604, está em high speed. Autorizado, interceptar o localizador, 6721? Negativo. Zero, tá 3206. 055, informe estabilizado. Direita 55, passará estabilizado, Web 6721. Alô, localizador, eu quero 4 firme. Eu quero 4 trocado, está estável, localizador. Um aproximação, chama a torre 186-4504. 186-4504. Papá Juliette Mãe, confirma. Está na final do IRS e antes do papá. Gente, número 2, informar que está livre. Pode ser da próxima. Né? Ajuste no 06. 1704, redução 1709, descida para 2000 pés autorizada, ajuste no 0 no meio, número 3. Para 2000, reduzindo 1970, 3804, ajustar o 1016. Afirmativo. Realizador, LMA 721. Gente, aguarde transferência, 6721. Dois no meio, só os 23, direita no 219. 219, tá? 3, 2 no meio, grato, bom. Grato também. Valeu. Controle Salvador, gol 1754, série, bom dia. 754, desça para o nível 050, chegada mais autorizada. 050, 754. Salvador, TAM 3206. Taxi Alfa, reportando Taxi 6 Juliette, TAM 3206. Alfa, reportando 6 Juliette, TAM 3206. Separa 2010, 2016, informe estabilizado. 102.000, reportando estabilizado 3804. Acionamento azul 4463. 63 azul, aguarda. Aguarda 63. TAM 3206 no meio, tem condições de agilizar via Juliette até o 02? TAM 3206 solo Salvador. TAM 3206 no meio, na escuta. Uve Alfa, Juliette 02 o portão, tem condições de agilizar? Afirmativo, Alfa Juliette 02, TAM 3206. Azul 4463, eu solo voltando. Prossiga. Coordenação equipe de solo 5 Airbus da TAM, completar o estacionamento à sua esquerda no 02, está livre. Sente após o Airbus da TAM à esquerda, autorizado azul 4463. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, transfere, atenção uniforme. De Mari, chegada da Mari autorizada, descida até o 050, 4076. Mari autorizada, 050, 4076. Só, é minha 721? 721, compete turno 86. 86. Olha, o Tommy de Abraão. Na escuta, prossiga. Tá abandonando o ponto seco, vai para Serra Novembro, Serra Novembro. 11, Serra Novembro. Ali, não recebo. Salvador, bom dia, gol 119, quadrona, informação, uniforme. Salvador, 41, cordial, desce na chegada Mário para o nível 050, 1016 altímetro. Bom dia, para o 050, para ajustar o altímetro. Um abraço, frequência livre. Minha 721, autorizado no 0, vento 130 graus, 07. 0 autorizado no 0, minha 721. 3604, descida para 2000 pés. É o número 3, informe estabilizado. Ajuste no 0 no 6. Descendo para 2000 pés, ajustado 1-0 no 6. Informar alta 3604. Salvador, papapá, Lima, papapá. Siga papapá, Lima, papapá, Mike. O Lima, papapá, Mike, decolado do Grupo Zulu Costa Azul, prosseguindo para a ilha de Maré. Desce no corredor, correção. Desce via linha do litoral e passa passando através do farol da barra. Passará no farol da barra o Lima Papa Mike. Existe a possibilidade de dar presente já pro direto, senhor? Negativo. O Papa Mike preencheu o plano de voo? Afirmativo, senhor. Foi apresentado aos 12:10 local, 15:10 Zulu. Achando o código 2225, posição normal. Lima Papa Mike, fora da linha do litoral. Acionado 2225, Charlie Alpha, seguindo via linha do litoral. Papa Mike. Fala, Leandro. Abraço, Leão. Passa aí depois. Beleza. Ô, Leão, o Tami da Bravo já avisou com o local de pouso, tá para pouso na IMA. Gente, Tami de Bravo. 04, chama a torre, 986. 986, 3204. Pesão, não abre, cá. Bravo, tá livre de prosseguir para o destino. Deixa eu prosseguir para o destino. Mantenha a posição de destino de sinal 04, vai aguardar o táxi para embarcar, ok? Vai, vai lá. Pushback acionamento web 6741 no 10. 41 da web no 10, autorizado na porta táxi. Autorizado na táxi, autorizado. Interceptando o final do ILS X-Ray, Mutan 3604. 204, torre no 86. 86, grato. Torre Salvador, muito boa tarde, o TAN 3604, final ILS X-Ray. Agora, 1 mm.